Nerd Bunker. Começando mais um Nerdbunker, eu sou o Vlad, tô aqui com o Felipe hoje. Olá! E o Kajima. Oi. E hoje a gente vai falar um pouco sobre dois lançamentos do Batman aí que saíram. E vamos aproveitar pra alongar um pouco mais, porque essa semana não tem Comic Con. Ah... E então, o primeiro lançamento é o Batman 70 anos número 2, que quase virou lenda urbana, porque tava programado pra sair 3 meses atrás, né? Só saiu agora. 3 meses? É, pô. Imagina quando vai chegar lá no, na cidade infinita. Nossa, mas foi tudo isso, cara. Eu achei que tinha sido menos. Ah, é. Foi 2 a 3. E até chegar o volume 1 aí. Eu tive sorte de comprar em outra cidade, eu já tô com ele em mãos. Então, essa edição, ela traz algumas histórias ligadas à Batcaverna. A revista é dividida em 3 partes. A primeira, com histórias sobre os troféus da Batcaverna. A segunda parte, que conta duas origens da Batcaverna, uma mais antiga e uma mais recente. E a terceira parte, que são histórias que envolvem a Batcaverna, né? E é bem interessante porque, assim, você fica sabendo de algumas coisas, do porquê, né, de algumas coisas que estão lá na Batcaverna. Essa parte é interessante. Mas ela traz histórias principalmente das décadas de 40 e 50. Então, não é a melhor fase do Batman, mas é interessante, sabe? É divertido. Você não pode encarar como uma coisa muito séria, não. Porque você tem que encarar ela como diversão mesmo, porque senão você vai se decepcionar. Vamos falar das nossas histórias favoritas? Vamos começar pela primeira parte sobre os troféus. Eu acho que dessa fase aqui, cara, a minha favorita é a O Homem do Capuz Vermelho, que foi o próprio Bill Finger que escreveu. E é ela que é a primeira história que junta a origem do Coringa com a história do Capuz Vermelho, né? Que depois foi reutilizado pelo Alan Moore na Piada Mortal. Gosto muito dessa história aqui. É, todas essas histórias foram tiradas da cronologia, né? Então essa própria do Capuz Vermelho, depois ela foi reescrita. Isso. Mas foi a primeira citação, né, do Capuz Vermelho. Isso. E é bem interessante, assim, essas histórias, elas são muito criativas, sabe? Acho que... LSD rolava solto. Rolava. Essa da Ilha dos Dinossauros também é fora de série. Não, essa história do Capuz Vermelho, o Batman é convidado pra ser professor na faculdade. Professor de vai dar aula de pra ser detetive, né? Olha que... É, professor de criminologia, né? E ele ensina, né? Ele ensina alguns truques aqui, se você quiser usar em casa. É. Aí ele vai passeando pela escola vestido de Batman e as garotas vão suspirando por ele, né? É, muito bom. É prova de que dinheiro, né, cara? Dinheiro que chama a mulherada, né, cara? O Batman é rico, pô! E parecido com essa, tem a da Ilha dos Dinossauros também, que o Batman e o Robin são convidados a passar uma noite lá na ilha com dinossauros mecânicos, né? Tá, eles, o Steven Spielberg e o... e o... como é que chama? O Tarzan da Marvel lá, o Khazar? O Khazar. É, muito criativo. É da onde vem aquele dinossauro maluco que tem na Batcaverna, né? Isso, é. Tem até hoje, por sinal, né? Tem até hoje. Mas interessante que outra história, né, que depois mostra esse dinossauro já como troféu, ele não é um tiranossauro, ele é um brontossauro. É um brontossauro, isso. Aí depois ele... É, onde o Fred Flintstone escorregava. tem um castelo aqui, não tem uma parada com a cara do Coringa aqui, cara? Quase o tamanho do dinossauro. É. Um negócio maluco. Não, assim, nessa fase, né, todos os casos dele, todos mesmo, ele guardava um troféu. Então, cada história, você tinha um troféu a mais na Batcaverna. Isso. É, tinha a moeda gigante, né? Tem a moeda gigante também. Sim. A história da moeda gigante tá aqui também. É o cara que era obcecado por moedas de um centavo. Quem você fala que o cara era obcecado por moeda gigante? Não. Porra, isso deve ser mais bizarro ainda. Na verdade, essa moeda gigante foi o que derrotou ele, né? É. Eu sempre achei que tinha a ver com duas caras, né? É, eu também. Não sabia dessa. Homenagem tamanho família. É até uma coisa interessante que nessa época era difícil aparecer esses vilões mais famosos, né? Normalmente aparecia os pés de chinelo, os gangues. Isso. Era muito difícil aparecer o Coringa, duas caras, era bem raro. O Coringa, ele ficou um tempo razoável sem aparecer, assim. Só na primeira edição dele já apareceu duas vezes seguidas, assim, na primeira e na última história. Então eles tinham bastante intervalo de tempo entre determinados vilões, assim. É, e é até melhor, né, cara, você poupa um pouco os vilões, né? É claro, é claro. Que hoje tá até ficando meio cansativo, né? Você vê toda hora aquele mesmo cara lá. É, se bem que o Coringa é aquele cara que você sempre quer ver, né? É. Você fica esperando ele aparecer de novo. Pois é. Agora, eu gosto muito do Batmóvel dessa época, cara. Esse Batmóvel que tem uma... como se fosse uma asa no meio pra cima, assim, né? É. Muito estiloso. Eu acho legal. A frente dele, eu acho muito, muito estilosa. É, a frente é a cara do Batman, né? Que já foi usado em outro... É a cara do Batman. Já foi usado em outros modelos também. Aham. Uhum. Ele tinha de tudo, né, cara? Tinha o Baticóptero, submarino, Batidisco voador. É. Esse modelo do Batmóvel, ele serviu de base pro Batmóvel do filme do Batman Eternamente. Pode crer, cara. Só que aquele lá tinha calota cor-de-rosa, né? É, né? Aquele era todo modernizado, né? Todo aviado. É. Mas a base é a mesma. Isso. E tem a história da Batcaverna que voa também. Não, essa história é sensacional. Caraca, essa história é muito boa, porque... É assim, muito... O bandido sequestra o Robin, aí pra ele libertar o Robin, ele faz o Batman assinar um compromisso de que ele vai ficar uma semana sem colocar os pés em Gotham City. E aí o Batman é obrigado moralmente a cumprir o compromisso, sabe? Aí ele inventa uma Batcaverna voadora, que aí ele não ia colocar o pé na cidade. Pois é. É, muito bom. Seria massa ver a Batcaverna mesmo levantando o voo, né? Uma caverna gigante. E é engraçado você ver também que a motivação, né, do Batman era bem diferente da atual. Na primeira história, um dos ladrões lá tá com um colete de cobre, eu acho, e o colete é todo pesado, né? Então quando ele cai na água, ele começa a afundar, uhum, né? E o Batman fica vendo ele afundando pra morte, sabe? Ele não faz tá nada. Tá cagando, cara. Um a menos, né, pô? Ah, também tem outra história interessante que mostra a primeira vez que eles falaram aquela história do pai do Batman ter usado uma fantasia de morcego. Pode crer, cara. Essa história é importantíssima, cara. Essa história eu acho que foi... Quer dizer, eu acho não. Ela foi recontada depois também, né? Ela foi recontada depois pelo Len Wein, né? Len Wein, whatever. Aham. Naquela história, acho que era a legenda de Batman, a legenda secreta de Batman, uma coisa assim. Foi a primeira grande origem que o Batman teve, assim, né? Desde do dele criança, do Thomas Wayne e tal, até ele se tornar o Batman, né? Saiu aqui no Brasil pela Ebal, se não me engano. Uma vez só, depois nunca mais foi relançado. Isso foi em 1980, e aí, 6 anos depois, o Frank Miller fez o ano 1, né? Que daí apagou essa história de vez, na cronologia. É, mas mesmo depois do ano 1, o fato do pai dele ter vestido essa fantasia já foi referenciado em outras histórias, né? Morrison, né? Morrison, mas além dele também teve outras, né? Inclusive, eu acho que, se não me engano, teve algum episódio do desenho que eles falam isso também. Do desenho eu não lembro, cara. Precisava ver de novo. É, não sei se tô ficando maluco, mas eu tenho essa impressão. E a história, essa primeira parte, fecha com uma história falando sobre os batarangues do Batman, né? Várias versões de batarangue. Eu não lembro qual é a fase do Batman que tem isso, cara. Mas eu lembro que tinha um batarangue que era em forma do R, do Robin, cara. É. Podia machucando, cara. É, a pontinha dele devia ser foda, né, cara? Matar o negro. A maneira dessa história é que eles ficam falando sobre as várias versões, e aí eles ficam, toda hora eles falam sobre o Batarangue X, que ninguém deve saber o que é o Batarangue X, porque ele é muito perigoso e tal, e você fica imaginando, pô, deve ser um batarangue com uma bomba atômica, né? Que merda é essa, né, cara? Aí no final eles mostram que é um batarangue gigante que é lançado por uma catapulta. Parece uma asa delta, né? Ele fica em cima do bagulho. É, não, sem noção. Depois da segunda parte, você tem duas histórias, né, que falam sobre a origem da Batcaverna. Uhum. Uma delas é a sensacional, é do Danny O'Neill. É a única história do Danny O'Neill nessa coleção. Isso. E é uma origem, né, do Batman. E uhum, também, né, fala sobre a origem da Batcaverna. Mas o importante dessa história é que ela serviu muito, ela foi muito utilizada no Batman Begins. Sim. Tem muita coisa dela que você vê o filme ali. Ele caindo lá dentro da caverna, né, e tal. Ele caiu na caverna, ele indo lá pro Himalaia, estudar lá com os mestres. Uhum. Essa história é muito boa. Sem dúvida, a melhor história da edição é essa. Ah, claro, concordo. E nunca tinha saído aqui, né? Demorou pra alguém colocar ela aqui. Nunca tinha saído, né? Nunca tinha saído. Pô, essa história é muito boa. Muito boa. E aí, depois, na última parte, algumas histórias que tem a Batcaverna como elemento, né? Que ocorre na Batcaverna e tal. E uma delas é muito engraçada, que é o Museu Popular do Batman. Eu sabia que você ia falar dele, tô perdido. Não, não tinha como não falar, cara. A história é a seguinte: um cara lá resolve abrir um museu simulando a Batcaverna em Gotham City. O que ele imagina que seria a Batcaverna, né? Ele abre lá o museu. Aí nisso, um criminoso, ele sabe que tem uma caverna embaixo da mansão, e ele não tem a menor noção de que seja a Batcaverna, mas ele sabe que tem uma caverna e ele quer construir um túnel até lá pra servir de esconderijo, né? E aí o Bat fica sabendo disso, então o que que ele faz? Ele compra o museu do Batman, que o cara abriu, transfere todos os equipamentos pro museu, fingindo que é um museu mesmo, e deixa a caverna vazia, pra quando o cara chegar lá e não descobrir. E aí todo mundo vai visitar a Batcaverna, que é um museu, né? Só que é a Batcaverna de verdade, mas ninguém sabe. É muito louca essa história. Muito, muito louca. Depois disso daí tem aquela história da Terra 2, né? Ah, sim, essa história da Terra 2 também é muito boa. É muito boa, e acho que é uma das últimas histórias que mostra a Terra 2, né? Antes de apagarem ela, né? É, porque essa história é de 82, né? A crise foi 85, se não me engano. 85, isso. Nessa história acontece uma tempestade nas duas terras ao mesmo tempo, né? E o Batman acaba sendo transportado pra Terra 2. Isso. Lembrando que nessa época o Batman na Terra 2 já tinha morrido, né? Então quem cuidava de Gotham City era a filha dele, que era a caçadora, e o Robin, que usava calça amarela. E aí tem aquela punheta: ah, você é o Batman da outra terra, porque meu Batman morreu, eu não vou te obedecer porque você é um viado. Não, tem um conflito emocional aí, porque o Robin, ele fica lembrando do Batman que morreu, e aí não quer aceitar, né, que ele é o Batman e tal. Uhum, isso. Tem uma coisa interessante aí. E aí aparece a Batwoman, né? É. Que ela decide vestir o uniforme de novo e tal, e aí ela encontra o Bruce, ela acha que é o outro, e ela era apaixonada pelo outro. É esse daí que é viado, não quer comer ela. Essas coisas. Mas aí ele fala uma coisa que eu não sabia, que a Batwoman morreu na Terra 1. É, existia a Batwoman na Terra 1. Não, existia, mas eu não sabia que ela tinha morrido. Eu pensei que ela tivesse sido apagada na crise. Ela morreu. Não sei, podia colocar ela de zumbi agora também. Imagina zumbi da Batwoman, do Batcachorro. O Ace. Do Batmirim. A propósito, falou no Ace, sabia que aquele cachorro do Batman do Turo é o Ace, né? Ah, sim, é verdade, é ele mesmo. Que coisa, né, cara? Eles conseguiram colocar tudo que foi feito do Batman dentro de todas as séries de desenho e ficou foda, né? Não ficou idiota. Ficou. A história que fecha a edição é uma escrita pelo Paul Pope, que é a mais recente, de 2001, uhum. Que é uma história bem fraquinha, sabe? É um garoto que bate caverna, né? Não tem nada demais. É, pô, por ser o Paul Pope, eu esperava muito mais, cara. É. Eu vi o nome dele e falei, nossa, vai ser foda pra caralho, foi uma bosta. E ainda tem um negócio legal que no meio da revista, eles vão colocando como era a Batcaverna em cada época. Ah, é verdade. São tipo como se fossem pequenos documentos, assim, né? É. Uma imagem que você podia visualizar a Batcaverna bem amplamente, assim, né? E os textos explicando por que ela era daquele jeito naquela época, o que tinha lá dentro e tal. É, isso é bem legal. E tem uma coisa que eu não sabia aqui. Na década de 70, o Batman se mudou pro prédio da Fundação Wayne. Ele abandonou a mansão. Isso. A Panini publicou isso naquele encadernado do Ra's al Ghul, sabe? Ah, eu li, mas eu não me lembro disso. É, tem várias histórias que se passam lá, cara. Que ele até comenta que ele não tá mais na Batcaverna e tal. Que ele tá... Tem hora que até ele tá dentro do próprio escritório dele, do prédio aí, durante a noite, né? Só tinha ele no prédio, ele tava no escritório, aí ele descia pro porão lá e se vestia de Batman e ia soltar frango. Pô, isso é maneiro, isso é bem interessante essa ideia. É, a gente viu isso no último filme, né, cara? Que ele tinha um galpãozão lá enquanto a casa dele tava destruída, né? É, mas era um apartamento qualquer, um galpão lá, não era? Era um galpão. Era o prédio da fundação, né? É que hoje a gente sabe que ele tem várias mini Batcavernas espalhadas pela cidade. É, eles até mostram isso aqui nesse último esquema da Batcaverna mais atual. Isso. É um cara rico, né, pô? Ele tem direito. É. Ele podia ter uma no esgoto, junto com a Tartaruga Ninja. Então é isso, cara. Essa edição tem 212 páginas e tá custando R$22,90. E a terceira edição vai falar do quê? Você sabe? A terceira edição vai ser, se não me engano, duas histórias daquela série Túnel do Tempo. Agora não me lembro mais. E E a outra edição é Batman Cacofonia, do Kevin Smith, com desenhos do Walter Flanagan. Não, eu achei a história boa, cara. Assim, é interessante a visão, né, do Kevin Smith pros vilões do Batman. É, então, esse cara, ele é vilão do Arqueiro Verde, da fase do próprio Kevin Smith, né? É, na verdade, o Kevin Smith criou o onomatopeia durante a fase do Arqueiro Verde, mas ele nunca mais foi usado. Uhum. E aí ele resolveu resgatar aqui nessa história. Mas ele não é o vilão principal da história. Ah, sim. O principal é o Coringa. É, até pelo pôster promocional já tinha o Coringa estampado lá, né? É. Pagando. Ele usa o onomatopeia só pra causar confusão, pra mudar a dinâmica, né, do Batman com o Coringa. Ah, sim. Uhum. É, eu não li, pretendo ler ainda essa semana, mas o que o Kevin Smith escreveu pra DC, que eu li, é bom. Então eu tenho grandes apostas pro texto dele. É, a história é boa, assim. Não é nenhuma maravilha, não. Mas é uma história boa, assim. Vale a pena ler. Uhum. E ele resgata o Maxi Zeus, cara. Caraca, velho. Pô, eu sempre gostei do Maxi Zeus. Não sei por quê. Tem um episódio do desenho que ele aparece. Legal, cara. É. A última vez que eu vi o Maxi Zeus, acho que foi no Asilo Arkham do Morrison, cara. Tá aí com uns 20 anos, já. Não, assim, uma coisa bem polêmica que essa história colocou foi dizer que o Coringa era homossexual, né? Ah, é? É. Na verdade, ele sugere isso, não dá pra você entender, assim, 100%, porque pode ser mais uma piada, assim, no contexto que tá, pode ser considerado como uma piada. Ah, tá. Mas ele fala isso. Ah, eu sempre vi ele como, sei lá, um andrógeno. É, pois é, né? Acho que isso vai de cada roteirista, né, cara? É, pode ser, pode ser. Tem como você pegar o personagem e afirmar que ele é uma coisa, porque cada roteirista dá uma visão diferente. Isso. Mas aí, fora isso, o mais interessante é a última parte, que ele coloca aquela velha filosofia do Batman em xeque, aquela dele, ele tem que proteger todas as formas de vida, então o Coringa tá às portas da morte lá, e ele tem que decidir se ele vai perseguir o onomatopeia ou se ele vai salvar a vida do Coringa, sabe? Não foi ele que causou o ferimento do Coringa, então ele podia deixar ele morrer, sabe? Não ia ter problema nenhum, mas aí ele tem todo esse questionamento. Ah, legal. Mas aí é isso, cara. Ah, então, essa edição tem 100 páginas e tá custando R$7,50. Ah, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram e-mails para a Panini. Se você está ouvindo e ainda não mandou, mande e vamos encher a caixa de e-mails dos caras. É isso aí. Então obrigado a todo mundo que mandou e-mail para a Panini na nossa campanha para eles publicarem Homem Animal, que até deu resultados visíveis, né? Isso. Assustadores, por sinal. Dede, deixa eu fazer a contagem aqui de quantas pessoas enviaram e-mails. Olha, o post teve 650 visitas. Se toda essa galera mandou e-mail, nossa, a Panini deve estar desesperada. Eles já reclamaram mesmo. Já. É verdade, pra quem não viu, acessem lá o Twitter da Panini, Panini_Vertigo, e vejam o que eles falaram sobre a campanha que a gente aprontou. É, não fiquei satisfeito, cara, eles não citaram nominalmente. É verdade, tinha que falar nome, eu também acho. É. Me senti um anônimo, isso é muito triste. Mas de qualquer forma, a gente agradece aos participantes, às pessoas que ouviram o Comic Pod do Homem Animal e gostaram. Teve bastante comentários, né? Fiquei agraciado com isso. meu ego ficou massageado. Bastante comentários positivos, né, cara? Bastante, bastante. E o Jackson, né, cara? O Jackson não comentou. Não comentou, eu queria até deixar um recadinho pro Jackson. Ô, Jackson, você achar, comente lá, mesmo que você não gostou, talvez o seu pitaco lá pra eu poder xingar embaixo depois. Opa, eu tenho um recado, lembrei. Você que gostou do filme Watchmen, ou não gostou tanto assim, mas mesmo assim pretende comprá-lo em DVD, você compre pelos links do Submarino, do Multiverso DC, e que você ganha um desconto de 20% na assinatura da Panini. Olha que legal. É mesmo, né? Assinatura de qualquer pacote, tem lá um folhetinho que vem dentro do DVD com instruções pra você ganhar o desconto de 20%. Por sinal, a Panini já está fazendo um desconto de 15%. E eu acredito que com mais esses 20% seja acumulativo. Não, deve ser não, cara. Será, cara? Eu acho que é, hein? Ah, nenhuma promoção é acumulativa, não são otários. Bom, por via das dúvidas, você acaba ganhando um descontinho, não paga frete e eles entregam na sua casa, né, cara? Mas isso é a versão dupla e a simples ou só a dupla? Só qualquer versão. Blu-ray, duplo, simples, tanto faz. Por hoje é só, pessoal, e até semana que vem.